e deixou de facto a sua marca. Desde sempre foi o nosso professor de português, professor de latim, professor português, o presidente da Assembleia de Escola, e desempenhou elevados cargos dado a sua elevada oratória, elevada capacidade de comunicar, elevada capacidade também de ter todos e de reunir vontades. Era uma pessoa de facto, sobretudo, que muitas vezes, e com os seus alunos, em dúvida, ele dizia em dúvida para o réu, ou seja, em benefício, em qualquer dúvida, era sempre em benefício do aluno, e foi sempre o defensor acérrimo dos nossos alunos, e por isso não podia deixar de associar este momento. Para nós, o professor Ramos Mendes era um professor de elevado valor, como já disse, faz parte e fará sempre parte da nossa história, e portanto faremos todo o gosto sempre de estar presente em todas as homenagens, porque nesta grande homenagem que hoje está aqui a ser feita, que se deixa o nome de uma pessoa que deve ser homenageada em toda a sua vertente, em todas as suas valências que tinha.